faz assim. Gostoso demais, é uma pimenta, na cama ela inventa. Prazer que satisfaz, aquela noite de amor foi inesquecível. Mas ela sumiu, não atende a ligação. Vou mandar uma mensagem pedindo replay da nossa noite de paixão. Da sofrência. Portal do Arrocha. Só ela faz assim. Gostoso demais, é uma pimenta, na cama ela inventa. Prazer que satisfaz, aquela noite de amor foi inesquecível. Mas ela sumiu, não atende a ligação. Vou mandar uma mensagem pedindo replay da nossa noite de paixão. Quero replay, quero replay do amor que a gente fez. Quero replay, quero replay do amor que a gente fez. Quero replay, quero replay. Quero replay, quero replay do amor que a gente fez. Quero replay, quero replay do amor que a gente fez. Quero replay, quero replay do amor que a gente fez. Só mais uma noite contigo.